Controle Salvador, tá 3859, decolar, saída da EL. Quase 105, chamei torre 1186. 1186, trato, bom dia. Romeu Fox Lima, torre 1186. Pioneiro 32, esquerda 150 para localizador, retorno estabilizado. Esquerda 150 para o lote, retorno estabilizado, pioneiro 32. A sua aeronave que chamou o controle? China 6250, is confident, clear, mar, arrival, descent at level 050. Omar arrival, ident, descent 050, China 6250. Controle, TAN 3859, bom dia, decolado, saída da EL. TAN 3859, contato radar, soltado 380, saída da EL, da presente autorizada para o Israel, para o TAN 3859. Na prod da EL para o 380, da 3859. 82982, confirme. A instrução foi dada para o voo 982? 982 vai prosseguir via Juliette, é o 06, confirmando. Para o 06, voo 982 via Juliette, obrigado. Confirme liberando o litoral, chame o solo controlado, 100 graus com 10 nós. Positivo, tira a CPTA. Chamando o solo controlado, eu posso ver. CRIP 5221, declaro os 44198 lugares. 198, obrigado. Guardião 05, centro do tráfego avistado, é o parte do GRA. Eu ativo. Do GRA é autorizado, só evitando o sobrevoo de duas aeronaves na intersecção Oscar, um 150 da CFA e o minuano da ADEI. Está livre direto do parte do GRA, guardião 05. Direto do GRA, intersecção Oscar, evitará o sobrevoo do tráfego. Como é que é que o Delta vai acionar normal transponder 037? Nós não recebemos aí o modo Charlie e chama o controle da presente 198 e tá, volta com o Delta. Delta acionado 0137198. O Alfa Vito Jet está pronto? Jet, o gol no 923 mantém o ponto, espera. Mantém o ponto, espera. Alfa Vito. Marca com o Delta, prossiga. O Alfa. Alfa Vitrash está pronto? Transferindo agora mil pés, acionado 0137. Gente, mil pés, corredor axé, reporte no farol da barra, Mike é com Delta. Reportará farol da barra, Mike é com Delta. 93 ainda, o 923 ainda mantém um ponto de espera. A terra da trip decolou a 7 mil perfil de subida. Estou com o tráfego da Força Aérea em próximo marcador. Tem tempo? Ok, mantém, mantém. 786. 786, obrigado. Copiado, WebJet 5811, livre táxi via Pátio 1 no Índio e Alfa, no ponto de espera Sama Torre, frequenciando no 8.6. Livre táxi, pátio Índia, 18.6 da ponte espera da 10589. 2 aguardando o pitch na linha. Meta arrival, Wilson, é 6250. No solo 47, frequência livre estacional, guardião 05. Já. Romeu Fox Trot Lima, no solo 47, frequência livre, parte da EBTA. Imagina, também pra isso. Gente, Alfa Vigilante, mantém a cabeceira 17, estou com o embarque da Força Aérea na final da pista 10 para pouso, só um instante para a decolagem. Janeiro 32, pista 10, pouso autorizado, chega para 90 com 10. Autorizado pouso na 10 para o Pioneiro 32, tem, ou tenta baixar e travado. Voo 923, observará o pouso do Bandeirante da Força Aérea, aliás, e manter a paz. Um 3859, chame Recife, 1251, alternado no 3325. Confirme a secundária, botar 3859. 1325, alternado. Ok, obrigado, bom trabalho. Como é que é o Delta quando eles confirmam? Destino Manati? O destino do Mike é o Delta é Manati? Gente, o Mike é o Delta mantendo mil pés até Valença, nem o tráfego no setor informar a frequência livre. Papatão Alfa, Vitor Juliette, pistão 7, declaração autorizada, 100 graus com 10 nós. Zona 5, livre LS, reposta estabilizada. 2005, autorizado LS, repostaria estabilizado, são 3602. Xanel 6219, pode chamar o centro? Xanel 6219, chame Recife, 251, alternado 133-25. 251-3325, 6219, obrigado. Dois do solo 50, libera a esquerda, nessa frequência até o pátio militar autorizado. Vitor Indy de Lete, aliás, manter a pista no 7. Táxi, chame para ingresso para cruzamento da pista 735. Pavito Juliette, declarado ao 51. Mantenha o setor e aguarde para o cruzamento do aeródromo. Pode iniciar com a esquerda como se ingressasse na contra o vento, aguardando para o cruzamento devido ao 37 da gola na decolagem pista 10. Aguardará para o cruzamento do campo é o Pavito Juliette. Pode prosseguir com curva esquerda e cruzar o ponto médio da pista no 028 para passar em cima da base aérea no meu pé, ok? Prosseguirá com curva esquerda para cruzamento do campo acima da base aérea, mantendo o meu pé o alfabeto Juliette. Objeto 58 não está pronto? Diamante, pode esperar a próxima pista no 0. Alinhar e manter a pista no 0, objeto 58 não. 58 não, ali mantém a pista no 0. Juliette está pronto, alinhando à esquerda, está 17. Claro, autorizada 90 com 8, César 150 com curva esquerda para cruzamento da aeródromo, ok? Uno 9, 2, 3, decolado 5, 2, controle agora é 1, 9, respawn 8, tchau, boa viagem. 9, 8, obrigado. Eu tô indo. Está excedente a exceção ósseo, chama ingresso, Indy 9 Embarapa. 923, contato, radar na decolagem, suba para o 360, saída da El. Pode voar da El, 923? Autorizado. Autorizado da El, 923. Chanel, 6-2, 5-0, é do speed 2-2-0-9. 2-2-0-9, Chanel maintain 5,000, Golden Eye continue descent. Chanel, 6-2-5-0, after tap, descent 2,000 feet, connection 0 and 5. After, pass ETAP, descend 2,000, connection 0 and 5, 6250. Localizador visual com campo, TAM 3602. Completo final, torre 118.6, bom pouso, TAM 3602. 18.6, muito obrigado. Chanel 6250, clear final, pode establishar localizer. I go back, we're establishing localizer, Chanel 6250. Vai manter mil pés à esquerda do alinhamento da decolagem. Livre para decolagem 100 graus com 10 nós, o Webjet 581. O 58 não entendeu que o tráfego vai manter à esquerda da nossa decolagem? Estimativa, está afastando via litoral, subindo pelo litoral norte de Salvador. Ok, então, iniciando a decolagem, fechando a zero, Webjet 581. Fora da barra dele. Controle, Tripe 5414, no ideal. Tripe 5414, desça para o 050. 050, 5414. A1-8, até a rocha, Tô. Tá 3602 na escuta, Tô? Tá 3602, vai passar Simbra, baixou e travou. Mantiu, continue, 37800, o Webjet iniciou a laje, vale a liberação do C10. 110 com 10. 3602 aguardando o pouso. Ok, 3602, pouso autorizado, pista 10, 110 com 10, 1015 notinhos. Autorizado pouso, pista 0, da 3602. Juliette, confirma destino? Nossa última Juliette, vai só passar a 300 milhas de Salvador, corredor próximo, uma nova e rodança para Salvador. Sim. Uno, uno, decolado ao 5519-8, tenha uma boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia ao 5819. Índia November Alpha, está pronto? Para o feedback, eu estou na pista, botão de número 1. Autorizado, sanitário. O 35414 está presente, autorizado para o editar, sim. Presente, vou ITAP, 5414. O Vitor Indilete, confirma estimado de pouso em Cairo. Salvador, é o 5522. Vitor Indilete, estimado de pouso em Cairo. Trip 5221, prossiga. 220, senhor Quaterna, por gentileza, efetivar direto da posição Gole até na Quebec 2361, por favor. Mantenha o perfil Trip 5221, aguarde. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5811, passa 3 mil pés. Webjet 5811, contato radar, pulo para o 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, Webjet 5811. Papa, Tango, Vitor, Índia, Juliette, ao controle Salvador. O Lima Kilo Zulu está autorizado para prosseguir via passe 1 até o passe 3. Zulu. 4, poderia fazer uma ponte com o Vitor Endilete e solicitar que chame o controle na frequência 7198? Afirmo, Vitor Endilete, né? Afirmo. Vitor Endilete na escuta, senhorita. Perdeu a transmissão, mas agora já foi recuperado. Vitor Endilete? Afirmo. Confirma como recebe. 5/5, senhorita. Sente, confirma o estimado de pouso em Cairo. Aos 1215. Trip 5221, autorizado direto o Vitória da Conquista. Localizer, stable, Oceanet 6250. Oceanet 6250, complete final, call tower 1, 18.6. 1186, Oceanet 6250. Trip 5221, autorizado pelo Centro Recife, direto Vitória da Conquista. Você tem Vitória da Conquista. Você vai lá, Quebec 2361, mas vamos voar direto Vitória da Conquista. Obrigado. Ligueia, wind is 090 degrees, 109, stand by, landing clear. Roger, stand by for landing check, for landing gear check. Six two five zero, check landing gear, wind is 090 109, clear down in 3, green light check. Skip following runway 10, Fisherman 6250. Trip 5414, desça para 2015, ajuste 10, 15, Libre LS, reporte estabilizado. 2000, 10, reportará estabilizado, 5414 da Trip. O ajuste 1015. 1015, obrigado. Aliar e manter o Papa Romeo Índio na membrana. Aliar e manter, tipo no 7. Trip 5221, chame Recife, 1288, alterna 1260. 1288, alternado 1260. Daí daqui a pouco. Tira de seu B. 171, copiado, taxi via Índia e Alfa no ponto espera de uma torre, frequência 19, direcional 6, ajustado 10, 15. Underground at 01, leave them to the right, one ground control 1-1 decimal nine. And leave to the right, at 6311, bom dia. Autorizado o alinhar declarar pistola 0, vento 120 graus com 10 nós. BB4 Juliet. Taca aí, BB4 Juliet, vai a Alfa, chama 6250. Ok, pronto então, decolagem autorizada, 110 com 10, Índia 9 graus. Recife 251, alterna na 3325. Gente, decolagem autorizada, 100 graus, com 10 nós. Índia November Alfa, decorado 04, curva esquerda, cruzamento autorizado do aeródromo, Guarda Transante Comunicações, Índia November Alfa. Curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência para o controle, Índia November Alfa. Controle, o trip 54-14, estabilizado. 54-14, torre 186. 186, obrigado. Boa tarde, Oxenia 63, 1-1, decolou. Contato radar, sul para 360, saída da El. Para Oxenia 63, 1-1. 63, 1-1, contato radar, sul para o 360, saída da El. 360, nada da El, pode pôr a Leda da presente? Autorizado da El. Obrigado. Salvador, boa, trip 5414 estabilizado na final, baixado checado. Boa tarde, trip 5414, continua a aproximação, informação de tráfego, César 150, está efetuando o cruzamento no vertical do último terço da pista no 028, lá para estar no litoral norte, à esquerda do alinhamento, sem interferir nessa aproximação. O tráfego já praticamente liberou hoje, o vento é de 90 com 10, pouso autorizado, chega o trem trip. Baixado checado, pouso autorizado, 5414. Índia November Alpha concluiu o cruzamento, mantenha a linha no litoral a 1 no meu pés, assim que bloquear a praia de buraquinho, transferência com o controle 19-8 até a volta. Paciente vai proa do litoral, após bloquear buraquinho, vai transferir para o controle 119-8, Índia November Alpha. Neto 983, condução, some por estacionamento no 06. Trip 5414, solo 08, direita 129. Direita 129, grato. O Salvador, trip 5414, vibrado. 5414, muito bom dia, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Pela Alfa, antes da Juliette, reporta. Controle Salvador, Índia November Alpha, ingressando no corredor forte. A mil pés. Uno, mil pés. Confirme o 0936. Confirme o Índia November Alpha, ingressando no corredor forte, 1 mil pés. Confirmando a nave que chamou o controle, não consegui, o controle não está conseguindo copiar. O Papa Romeu, Índia November Alpha. Gente, o Índia November Alpha, mil pés, corredor forte. Confirma o destino do Índia November Alpha? Até 20 milhas. Gente, reporte 20 milhas para retorno, Índia November Alpha. Apenas informa o tráfego do Alfa Vitor Juliette. Agora está exatamente a 15 milhas de Salvador. Está ciente do tráfego do Alfa Vitor Juliette, vai manter a distância adequada na escuta permanente do controle. O Índia November Alpha. Gente, reporte visual comigo. Voltará visual. Está passando Alfa Vitor Juliette, solicita atenção a 1.500 pés já separado o tráfego que está se aproximando. Gente, 1.500 pés ao Alfa Vitor Juliette. Código 4, próximo a Juliette. Se ingressa via Juliette, tem área remota 1 no 4. Para Juliette, remota 1 no 4, na pessoa. Na 319, time Recife, 1251, alternada na 3325. 251, confirmado com 23? 13325. 3325, obrigado. Level 390.